Quem é agora? Bom dia, Azul 4207, na final de Fort Miller. Azul 4207, continua a aproximação, acusa avistando. Pega aproximação, 4207. Espera pronta, CNM1 no 410. Mantém o ponto de espera. Visual Canela na final. Visual 4207. Azul 4207, autorizado pouso. Pista 190 molhada, 190 graus, 041. Negra pouso 190, Azul 4207. CNM1140, autorizado a alinhar e manter. Alinhar e manter, CNM1140. Azul 4207, no solo 40, lida direita, solo 121, décima 1. 101, Azul 4207. Salvador, bom dia, Azul 2770, ponto de espera, dona zero. Como... Azul 2770, número 2, mantém o ponto de espera. CNR 61 40, autorizado decolar, 180 graus, 049. Livre decolagem, CNR 61 40. Azul 2770 autorizado a alinhar e manter. Pista no zero. Poxa, né? 6140, decola os 41, chama o controle em 120 decimal 8. 208, uma boa tarde, 6140. Do 2770, autorizado a decolar, 170 graus, 059. Iniciado, 2770. 2, Salvador, agora no 6430, no zero. Mantém o ponto de espera. Espera. Azul 2770, decolou os 45, chame o controle Salvador em 120 decimal 8. 208, Azul 2770. Senhor Salvador, muito bom dia, eu vou no 139, estabilizado na minha cidade, 10, bem embaixo trabalho. Voo 1739, autorizado pouso, 170 graus, 069. Teve pouso, voo 1739. Está visual com a pista, gol no 739. Negativo, nós estamos em situação 2000 bar, nós estamos visual. Gente, chame avistado, estimo o teto em 800 pés. Sim, chama avistado. Abstor, 700 pés, o voo 739. Confirme, abstor, quantos pés? A 700. 700 pés. Ciente, autorizado pouso, 150 graus, 069. Voo no 739. Eu reforço, 739. Voo no 648, autorizado a VM aqui. Ciente, mantém o ponto de espera. Voo 739, no solo 49, mira direita, solo 121, decimal 1. Direita, 21, no 648, autorizado a decolar, 180 graus, 069. Tower, is it 3198, ILS 2C10. 3198, continue your approach, report visual with the runway 10. We report on 3198. Voo no 648, decolou 51, chame o controle em 120, decimal 8. 1208, 0648. Runway tight, are you clear to land, 3198? Yes, you are clear to land, runway 10, 180 degrees, 08 knots, 3198. Clear to land, 3198. Oscar Golf Kilo, autorizado a linha e manter pistão no zero. Na 3198 no solo 53, lida direita, solo 121 décima 1. Direita 121 na 3198. T198 on the ground at 54. Contact over the ground control 121 decimal 1. Passando Oscar Golf Kilo, autorizado a decolar 180 graus 099. Tango Eco Zulu November, continua a aproximação, chame avistando a pista 190. Teto estimado 9007. Reporta visual com 10 Eco Zulu November. Passa 2000 em ascensão, saída Conde, Golf Kilo. Confirme. Golf Kilo, está passando 2000, saída Conde. Gente, acho que é Golf Kilo, decolou 5.6, chame o controle Salvador em 120, decimal 8. 1208 vai chamar Golf Kilo. Papa Tango Eco Zulu November, cheque, autorizado pouso, 190 graus, 099, pista 90. Autorizado Alfa Tango Eco Zulu November no solo 00, libere a direita, ataque sua delta, chama o solo Salvador em 121 décima 1. Salvador, bom dia, SAM 3740, passando externo, seja cá. SAM 3740, Estou a 4 milhas e meia, SAM 3740. SAM 3740, autorizado pouso, 170 graus, 089. Repouso 3740. Azul 2710, maintain rolling point, runway 10. Azul 2710, clear to line up and maintain. Dan 3740, no solo 04, liga direita, solo 121, decimal 1. 21. Zulu 2710, clear. Take off 170 degrees, 07 knots. Salvador, 4777, está estabilizado aí, STX-RAY da 1-0. Tan 4777, ciente, chame avistando. Será que você na posição de campo está chovendo aí? Negativo. Beleza, obrigado. Azul 2710, airborne at 06, contact Salvador Approach Control 120, decimal 8. Salvador Control 120, position 7-1-6. Avistando, 4777 autorizado, pouso 190 graus 099. Livre pouso na 10, 4777. Salvador, bom dia, Rumba 23. Rumba 23, continua a aproximação, chame avistando aqui, estão na zero. Para contra visual, Rumba 23. Tan 4777, no solo 10, livre à direita, solo 121, no decimal 1. 1211, livrando à direita, 3. 4777. Rumba 23, visual com a pista. Rumba 23, autorizado pouso, pista 10, 190 graus, 089. Isso, pouso, pista 10. Estou a quantos pés? Avistou com em torno de 1.500 pés. Sim. Na realidade, 1.300 pés. Torre, bom dia, com 094, Bandeirante da 10, pronto. Segura 094, Bandeirante na final, tá na visão? Afirmo. Após a passagem do tráfego na final, eu tô autorizando ele a manter a pista 0, com 094. Após o avião ali, mantém, 094. Rumba 23 no solo aos 1-4, livre no hotel, já tem a viatura para balizá-lo. Frequência livre, estou somando. Rumba 23, grato. 094, pista 90, autorizado decolagem, vento 290 graus, 0620. Deve decolagem 0094. Pode esperar próximo, está 3191. Está 3191, estou ciente, aguarde. elevador, rumba 36. Rumba 36, continua a aproximação, aguarda autorização de pouso. Aguarda a autorização de pouso, rumba 36. Decolado 04, decolado 1, 7, chame controle de Salvador 10, desse 18, bom voo. 01, obrigado. Rumba 36, torre Salvador. Na sua. Altímetro 905, tráfego avistado, pista 10, pouso autorizado, vento 2, 20 graus, 062 a 11. Pouso autorizado, turco 436. TAN 3191, tráfego na final, bandeirante da Força Aérea, visual. Afirmativo, TAN 3191. Após o tráfego do autorizado Lima, mantém pista 10, TAN 3191. Após Força Aérea Lima, mantém 10, TAN 3191. Ricardo Lima, bom dia, pátio 5. Pronto acionamento? Livre, acionar, chame pronto, táxi, Ricardo Lima. Rumba 36 no solo aos 20, faço backtrack, chame livrando no hotel. de voo. Palma 36, siga o balizador, frequência de estacionar, tenha um bom dia. Tá 319 no pista 90, decolagem autorizada, vento 101,90 graus com meia dúzia. Fechando, 319. Tá 319 no decolar 222, chame o controle Salvador 208, bom voo. 308, 319, obrigado. Jack Romeu Lima, taxa autorizada até Papá, 2 a bordo, 3 horas de autonomia, ponto seguro, confirmando? Jack Romeu Lima, agora estou avistando o seu tráfego, está autorizado a ingressar na Papá e decolar sentido 97. Reporte fora do solo, vento 1970 graus, 08 nós. Para do solo, está passando o Yankee Romeo Lima. Yankee Romeo Lima, 28. Chame o controle Salvador, 120 decimal 8, meu voo. 120 decimal 8, controle Salvador, está passando o Yankee Romeo Lima, graças. Salvador, Oxenai 6200, estabilizando em Yankee. Oxenai 6200, continuando a aproximação, tráfego ainda na avistada, juiz de altímetro na 0 no 5, aguarde pista na 0 livre. Aguardando a formação de tráfego, helicóptero Robson 44, decolou da pista auxiliar com o ponto do litoral à sua direita, agora na vertical do litoral, não interfere na sua aproximação. Oxenai 6200, pouso autorizado, pistola 0, vento 170 graus, 10 nosso. Pouso autorizado, fica 10, 6200. Oxenai 6200, solo 32, livre na Foxtrot, chama o solo Salvador 211, boa tarde. Vai usar aqui na Foxtrot, eu vou chamar.